Está empregando no momento 1.200 pés por minuto. Gente. Autoriza voar Duna? Aluno 21, décima nave. Pela apresentação radar, você já está voando Duna. Inclusive, entra em conflito com outro trip em saída no, na CID Gole. Está fazendo um leve desvio à nossa direita, senhor, para levar uma formação. Ok, ciente. Tem condições de incrementar a sua razão de descida? Afirmo. Condições de manter 1.500 pés em razão? Entregando agora, 1.800. 1.800. Então, sob vetor, direita, proa 050, nesta proa, intercepta o curso do localizador em descida para 2.000 pés, trip 54 no 4. 050, intercepta o lock. Escuta do controle de Salvador. A torre informa 300 pés de teto, 3.000 metros de visibilidade e chuva leve na vertical de Salvador, com turbulência na curta final. Tô no 4, ciente. Na transição de alimento, o programa 982, ciente. Sinono, bom dia, ali mantém a pista 10. Ali mantém a pista no 0, 589. Razão de subida? No momento, 1.200 pés. No 1.200 pés. Cruzou o contrato com 1 no meu pés abaixo, 12 milhas, no rumo oposto, aeronave da companhia, 1 ATR-72. Senta. Trip 5414, nesta proa intercepta o curso do localizador, corrigindo, completa a direita, proa 055, e intercepta o curso do localizador nesta proa. 55, intercepta o lock, 5414. Gol 1982 ao controle. Prossiga na escuta. Desça e mantenha 3.000 pés, ajuste do altímetro 1.0 no 8, direita proa 070. Nesta proa intercepta o lock, 1982. Direita 070, autorizado localizador, descendo para 3.000 pés, o ajuste no 0.1.8, o gol 982. Afirma. O 4, 9136, 1.500 na Puca Caju. 9136 da Azul, suba e mantém nível de voo 350 sob vigilância. 350 vigilância, 9136. Tem nível de decolagem da 10, venta de 1.60 graus com 1.39. Iniciando, 5.1. Trip 5414 para corrigir deriva, direita para o 080, tudo estabilizado no OC. Direita 080, hein? Portal estabilizado. Salvador, está 3486 atingindo o 070. 3486, desça e mantenha 3.000 pés. Autorizado prosseguir com 1.018, descumprindo a restrição de altitude em Itap, porém com redução para 2.109. Gente, desce agora para 3.000 pés com 1.0 no 8. Pode especificar a restrição em Itap, reduz 2.109. escuta 3486. Afirmo. Vale Web 589. Web 5811, contato radar na decolagem, ascensão, vigilante. Ascensão 340, perfil da El Leda, o 589. E 5414, completa final pista 10, chuva sobre o campo, torre no 86. 186, boa. Gol no 982, autorizado 2 mil pés. Autorizado a final do procedimento, está seguindo o tráfego da Trip ATR 8 milhas, 7 milhas à sua frente. Chame torre em 1986, bom pouso. 186, frente do Trip, pode aguardar o glide 3000, gol 982. Completa a descida com a rampa do glide, 1982, bom pouso. Obrigado. Salvador, gol 982, próxima duna. Gol 982, a porta marcada externo, baixada travada, é o número 2 para pouso. Reportará o marcador externo, gol 982. Salvador, gol 143. Confirme para o controle. Gol 1435. Gol 1435, identifique, desça e mantenha 5 mil pés, chegada Mari 1018. 5 mil pés, chegada Mari, ajuste 1018, gol 1435. 414. Livre pouso, vento de 17, 0 graus, cono 3 nós. Quatro, desse mantenha 2000 pés, livre LF é com o localizador. 2000 pés, reportará LF 3486 graus. Azul 9136, chame Recife em 12685. 1685, obrigado. Trip 5-4 no 4, no solo 5-4, livre à direita, solo no 2-1, decimal 9. 2-1, 9. Externo, gol 982. Gol no 982, continua a aproximação. Reporte visual com campo, o neve avistou a 600 pés. Chuva leve sobre o campo, pista molhada, vento é de 1,70 graus com 1,69. Reporte quando visual com campo. Contra visual, gol 982. 5414, informa, porque turbulência moderada para severa na curta final, tendência ao entier. Ciente, obrigada. O gol no 982, copiou? Ciente, gol 982. Então tá 3486. 5414, táxi via Alfa e Juliette, para a remota 1-3 do pátio principal, é, livre o táxi. Alfa, Juliette, remota 1-3. São 3486, na curta final, eventualmente encontrará rajada de vento até 24 nós, completa final, torre no 86. Grato, informação, 3486, até 3486. Muito bom dia, tá 3486. 3486, bom dia. Continua a aproximação, número 2 para pouso. Como número 2, tá 3486, graças. Chamado localizador, bom, 4. Trip 5221, chame Recife em 13325. Rota 325, trip 5221. Webjet 5811, chame Recife 13325. 3325, Web 5811. Caindo agora no momento. E outra coisa, ele está com a turbulento aqui no início da cabeceira, que dá a impressão que vai dar o enchir, tá? É o que está ocorrendo aqui no momento. Aqui. Foi o que ocorreu no momento da esposa. Afirmativo, a gente está coletando dados justamente para o reporte de um indistinto. Pode confirmar a velocidade que recebeu? Olha, nós estávamos mantendo uma velocidade de aproximação de em torno de 110 nós. A nossa velocidade foi até 130 nós. Ciente, obrigado pela informação. Solo Salvador, o gol no 982, siga. Zona 982, táxi livre, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, gol 1982. Oi, Salvador, gol no 435. Gol no 435, prossiga. Confirma o vento agora. 70 graus, gol no 59. Grato. Também tô no visual, livre pouso na 10, o vento é de 170 graus com 169. Livre pouso na 34, 86. Da Ocha Lima até a pista 10. A Lima tem na 10, né? 3 do 9. 3486 no solo 00, livre à direita, solo no 21, decimal 9. Livre na direita, 219, bom dia, senhor. Bom dia. Olá, Salvador, muito bom dia, Altair 3486. Bom dia, tá 3486. O pátio será o número 3, pátio de cargas. É, ingresse na Alfa e após taxiway Kilo, a posição é a 08 do pátio 3. Alfa Kilo para o pátio número 3, tá 3486, graças. Sala de decolagem 110, Chané 63, 11. 8, fica à direita da aeronave da Webjet no pátio 3, ok? Ok, a 08 à direita da Webjet. Muito obrigado, senhor. Meia 3 e 9 no decolão 02, 11935, tenha bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Bom dia. Estabilizou o voo 435. 1435, complete LF, pistão no zero, chame torre 1186. 186, obrigado. Controle Salvador, Oceaner 6311, bom dia. Tá cruzando 1500, tá curvando à direita para evitar a formação. Bom dia, Xené 6311, contato radar, é Nadael. Positivo, Nadael já curvou à direita aqui para evitar uma formação, ok? Ok. Salvador, bom dia, voo 435, instalado no final da 10. Gol no 435, continua a aproximação. Informo que a aeronave que prosseguiu para pouso avistou a 600 pés. A pista está molhada, chuva leve sobre o campo. O vento é de 1,70 graus com 1,5 nós. E foi reportado turbulência moderada na curta final com INTI. Ok, estamos certos. Voo 435. Reporta com o visual. Chama na visual, gol 435. Uno 397, aguarde a cópia para São Paulo Congonhas. Pode confirmar por gentileza o subir? A subir é da El Leda, Leda Bridge. Leda, Leda Bridge. Salvador, bom dia, eu passarei 2223. Bom dia, 2223 da Passaredo, Vitória da Conquista, 260, só um instante, cópia número 2. Sim, a gente está na escuta, pronto para cópia. 1435, visual, livre pouso na 10, o vento é de 170 graus, com 169. Ok, visual 435. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT, Brider, em Brider, intercept a UP Zulu no meia, até Bravo, até o Zulu, Belo Horizonte, após Belo Horizonte, DCT Trive, após Trive, DCT Pirassununga, e complete a chegada em São Paulo, 1935 é o controle, e o transponder é o 5414. Autorizado com 380. A decolada 10, curva direita. Dael, Leda, direto Trive, Foco do 16. Belo Horizonte, direto Trive, direto Pira. 1935, 5414. Correto, chame para o pushback e acionamento, gol na 397. Nessa, pushback e acionamento. Piso 2223 para cópia. Sua escuta, prova para cópia. Passarelo 2223, autorizado Vitória da Conquista, 260 nível, pista 10 decola, curva à direita, subida gole, gole Eval, Eval direto destino, 1935 controle, e o transponder é o 5116. Autorizado 260 para Vitória, decolada 10, curva à direita, com Golival, DCT, 3935, acionará 5116. Correto, passarei 2223, chame para o pushback de acionamento. Chamará. Paulo, gol 435, livrou a pista. Eu no 345, primeira à esquerda agora, via quilo, posição é o a 09 do pátio 3. Vai parquear à direita do Airbus da TAM, que está em frente ao prédio da Infraero. Eu vou 435, já passou pela quilo. Ok, ok. Continue o táxi à frente, ingresse na Juliette, primeira à esquerda, e após esquerda novamente, pátio 3, posição 09, à direita do Airbus da TAM. Ok, né? Juliette, esquerda, à direita do Airbus da TAM, gol 435. M3 ou 1, após desvios pro área Eudes e chame agora Recife 13325, alterna 128.8. Ok, após desvios voa Eudes 13325, chama 1288, obrigado, bom dia. Bom dia. Metinho, nosso horário de calço fora seria o 38, porém ainda estamos quase totalmente prontos, tem como antecipar alguma coisa? Afirmo, tá pronto pra cópia? Boa, afirma, tio. A gente está autorizado, Porto Seguro, 300 é o nível, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT, Porto Seguro, controle 1935, e o transponder é o 5415. Estimativo, vamos lá, o TAM 3602 foi sendo autorizado nível 300 para Porto Seguro. Receptor da El, Leda, DCT, Porto Seguro, 0935-5415. Correto, chame pronto para o pushback de acionamento, TAM 3602. É, já passará, obrigado. Paulo, Gol 983. Gol 983. César, poderia nos adiantar a subida, por favor? Eu já tenho aqui o plano, tá pronto pra cópia? Prossiga, por gentileza. Gente, o Uno 983, autorizado, Guarulhos, nível 360, via Peruísque 50, até o destino, pista no zero, decola, primeira curva à direita, subida da El, depois da El, Leda, após Leda, DCT, Bidev, e intercepta via Peruísque 50, o controle 119.35, acione 5412. Autorizado nível 360 para Guarulhos, via Peruísque 50, após DCT, a pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após DCT, Videl, controle 119.35, 5412, transponder, gol 1983. Gol 1983, apenas após a posição Leda, prossegue para a posição Bidev. Leda Videv, eu tenho o gol. Videv, gol 1983. Gol 1983, correto. Chame pronto para o pushback e acionamento. Reporta posicionamento, gol 1983.